seu pique, seu trique-trique. Não vi sushi, sashimi, nem Eros, nem Afrodite. Primeira vez que eu te vi, primeiro vi seus limites. Vi, não vivi, não senti onda por ti, não senti nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente, não me deu onda por ti, não vivi, não senti frenesi, nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente. Não vi nenhum colibri, não vi sua betrip. Sino batendo, não ouvi, nem vi se havia convite. Sol, búzios, nós dois ali, com ares de casal vinte. Nem com os olhos comi, nem veni, nem vide, nem vici. Vi, não vivi, não senti onda por ti, não senti nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente, não me deu onda por ti. Não vivi, não senti frenesi, nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente. Meus palpites, falei de Rio Kileminski assim que vi seus grafites. Oh. Vi, não vivi, não senti onda por ti, não senti nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente, não me deu onda por ti, não vivi, não senti frenesi, nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente. Vi, não vivi, não senti onda por ti, não senti nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente, não me deu onda por ti. Não vivi, não senti frenesi, nenhum menor apetite. Não senti tremelique, sente.